Louvação a Iemanjá. Vestido branco, trazendo de conta colar. Espero, eu sei que ela vem. A minha iaia vem na onda do mar. Oh, ela vem pelo mar. Oh, vem na onda do mar. Oh, ela vem pelo mar. Oh, vem na onda do mar. A minha iaia, ela vem pelo mar. A minha iaia vem na onda do mar. A minha iaia, ela vem pelo mar. A minha iaia vem na onda do mar. Fume rosa branca, já tenho pra lhe ofertar. Espero, eu sei que ela vem. A minha iaia vem na onda do mar. Oi, oh, ela vem pelo mar. Oi, oh, vem na onda do mar. Oi, oh, ela vem pelo mar. Oi, oh, vem na onda do mar. A minha iaia, ela vem. Cheia e clara, na certa vem iluminar o chega da minha iaia. Eu sei que ela vem pela onda do mar. Oi, ela vem pelo mar. Oi, vem na onda do mar. Oi, ela vem pelo mar. Oi, vem na onda do mar.